É importante que o Intermarché esteja aberto para a sociedade civil. No caso são as escolas, estamos à disposição de todas as escolas para nos visitarem, para ver como é que trabalhamos, para ver toda a nossa qualidade, como é que é produzida toda a nossa qualidade. Esta é uma turma, de facto, está aqui com o chefe Paulo, com o chefe de talho Paulo. Estão a ter uma primeira experiência dentro de um talho. Espero que alguns deles olhem para isto com gosto e que até venham a ser talhantes. Por vezes as pessoas não sabem tudo o que envolve um supermercado. É uma fábrica de fazer produtos. E é importante, de facto, as pessoas nos visitarem, as escolas nos visitarem para perceberem como é que funciona, enfim. Estamos aqui no interior mesmo, aqui da secção do talho, há uma variedade de carnes. Qual é que é a preocupação do Intermarché diariamente nesta secção? A preocupação é a qualidade máxima. Nós queremos ser um talho premium, queremos ser os melhores. Trabalhamos todos os dias para isso. Isso é o mais importante, é a qualidade. Depois, naturalmente, há uma grande concorrência e nós também queremos ter os melhores preços. Acho que temos os melhores preços com a qualidade máxima. Portanto, o que nós queremos é o céu para os clientes. Queremos o máximo para os clientes. Preço e qualidade.